Mãe, você é o brilho de toda luz, a luz de todo esplendor, o esplendor de toda glória, a glória de toda majestade, a majestade de todo bem, o bem de toda alma, a alma de todo ser. Bem-aventurado o seu ventre, que, abençoado por Deus, me deu a oportunidade de estar aqui hoje, lhe parabenizando pelo seu dia. Que o Senhor possa dar-lhe as esperanças necessárias para vencer os obstáculos da vida. Que Ele encha seu coração com a divina fé, para sempre louvar o seu nome. O Senhor nos dá esse novo dia como parcela da vida, como uma dádiva. Mãe, eu poderia falar todas as línguas, mas se não tivesse você, as minhas palavras seriam como o som de um sino. Com tudo isso, eu quero dizer, eu amo você. Peço os louvores e as glórias do céu para lhe cobrirem sempre. Feliz Dia das Mães, minha mãe abençoada. Seu filho.